Para o Taxi Azul 4206, 123 a bordo, Azul 4206, autorizado táxi a parte 1, táxi Índia, quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 10-16. Parte 1 Índia, baixa uma torre 295, 1016, o Azul 4206. Salvador, Oxalinha 6143, em boa pista, na sua escuta. Oxalinha 6143, autorizado, táxi a Alfa, reporte antes da Juliette. São 3290, autorizado, ingresso, parte 1 via táxi Juliette, para o portão 01, após início do táxi do Embraer, do ATR 72 da Azul. Então prossegue para o 01, tá 3290. Zulu, Juliette Sena, solo segundo, libere para paz, frequência limpa, boa noite. Xanera 6201, decolada 51, controle 198, bom voo. 198, obrigado, boa, Xanera 6201. Torre Salvador, o Azul 4206, está pronto, ponto de espera. Azul 4206, autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 120 graus, 089, 4206. A linha aí decola, Azul 4206. Romeu Golf, autorizado Juliette, parte 1, reporte para ingresso na Lima. Espera do pátio de autoridades, o Chané, o Força Aérea 2583. Chamaremos 2583. Azul, Juliette, Cian, ciente, frequência livre, boa noite. 2712, pronto, Clapper. Estou pronto de Azul 2712. Azul 2712, autorizado, Serra Bravo, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 150, saída Conde, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 0260, frequência do controle de Salvador, 119.8. Autorizado Aracaju, nível 150 pela Golf 677, decola na Conde, com curva à esquerda, na pista 10.0206, acionando no transponder, e chamando o controle 119.8, o Azul 2712, pátio 3-4, Romeu. Azul 2712, contenimento correto, reporte, pronto para o pushback, acionamento. Reportamento. E aí manter pista 1-0. A linha e mantém pista 10 a partir dessa interseção, 2583. Gente, a torre entende então que vai decolar a partir da interseção? Afirmativo. Gente. Papa Romeu Golf, autorizado, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame torre 118-95. O 4206 decológico 54, controle em 098, bom voo. 098, boa noite. 025, 83, decolagem autorizada, pista 10, vento no 20, grau 089. Autorizada a decolagem, Força Aérea 2583. Tripulou meu Golf, autorizado, cruzamento, frequência livre, estacionando, parte 5, boa noite. Controle 19-8, bom voo. Toma controle 19-8, 2583. The Hulk 77 em Colima, and go ahead. Saúde 3897, prossiga. Tem a previsão nossa cópia? P3897, pronto, cópia. P3897, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Upper Zulu 10, Taubaté, nível 320, saída da El, Lê da transição Montiva, decola da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5056, frequência do controle de Salvador, 119.8. Autorizado, Guarulhos 320, via Upper Zulu 10, Taubaté. Israel, Leda, Mótica, decola da 10, curva direita, cena 5056 e controle 198. Então 3897, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback de estacionamento. Parar. Recondo 0777, for clearance. Recondo 077, wait to your 8 clearance. Contra 077, Contra 077, red copy. Contra 077, go ahead. Contra 077, clear to Echo Delta, Delta Foxtrot. Vai Upper Zulu 10 until November Tango Lima. Fly level 310, Bucardi 4, depart transition. Take off from runway 10, first left after departure. Squawk 5031. Salvador Approach Control 119.8. Quando Zulu 77 clears to Echo Delta Delta Foxtrot via Upper Zulu 10, Natal. Nuclear flight level 310. Took departure from only 10 after departure left turn and frequency 119.8. Squawk 5031. Quando 077. Puka departure, depart transition. Puka departure and transition condor 077. Para o procedimento de acionamento, Azul 2712. Condor 077, feedback correct. Report ready to push back and start up. Condor 077, request for the stop. Azul 2712, autorizado push back acionamento, abaixando para o táxi. Autorizado, reportarei. 77, approved push back and start up, report ready to taxi. It's a push and start and we'll call. Yeah. And from the 077, please confirm our transition after Puka. Depart transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Depart transition, Conda 077, thank you. Conda 077, after November Tango Lima. Accord your flight plane route. Condor 077 after Natal, flight plane route. And Condor 077 will make about 2 to 3 minutes for push back. Roger. Come back right. Condor 077. Good to Condor 077. Para o táxi Azul 2712, com meia dúzia 9 a bordo, autonomia de 12:30, alternando Salvador. Azul 2712, copiado, meia dúzia 9 a bordo, 2:30, alternando Salvador, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 10.16. Autorizado, Pátio 3, 1 e Índia, ponto de espera 18.95, bom trabalho. Correto. And Condor 077, we need more time due to offloading baggage. 10077, no problem. Call back when you're ready to push back and start up. Salvador, uma boa noite, nós de 3702. 2712, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 1, 20 graus, 089. Ali decola, 2712. Estacionamento 3897, autorizado para o chegar nesse momento, reporte para o táxi. Reporte para o Destino 2, decolada 08, chama o controle, 199, decimal 80. 198, controle 2712, boa noite. Boa noite, Agono 645, informação 90. Aguarda só um minuto. Aguardando, obrigado. 645, pronto, Copa Vitória. Copia. Número 645 autorizado de Salvador, Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães, para Serra Bravo Vitor Franco, Rio 360, via Pesulo 44. Saída, Tael, Leda, após direto, Vitória. Decolada 10 com curva à direita, o código 5070, controle de saída em 119.80. Autorizado Vitória, nível 360, Pesulo 44, a saída é da El Leda, após Leda, direto Vitória. Decola da 10, curva direita, o transponder 5070 e o controle 119.8, é o Gol 645. Gol 645, cotejamento correto, chame pronto para feedback acionamento, portão 02. Chamará. Site do 238-97, com 231 a bordo, Serra Galeão, 4 horas de deslocamento. 238-97, poderia confirmar 131 a bordo? 231-231. Autorizado táxi via parte principal Índia, ponto espera da 10, torre 118.95, ajuste 1090. Parte Índia, 295, obrigado, uma boa semana. Pushback acionamento no 02, o Gol 645. Gol 645, aguarde para iniciar o pushback 02, informa o tráfego da TAM, passando a retaguarda. Em táxi. Em direção à ponta espera. Após a passagem do Airbus 321 da TAM, autorizado o feedback acionamento, portão 02. Após o Airbus da TAM 321, chama na, iniciará e chama na TAC, direção 0, vou andar com a TAM. Salvador, boa noite, chama na 629, autorização Guarulhos 3, 0590. Oxenê 6259, para Guarulhos, pronto, cópia. Pronto. 3897, autorizado a linha de decolagem, estão na 0, vento 1, 10 graus, 079. Autorizado, a linha de decolagem, estão na 03, 897. Torre Salvador, muito boa noite. Papá Romeu mais Serra Golf, estabilizado em LS, campo à vista, a intenção é após externo, cancela o instrumento e prossegue para pouso na 17. Boa noite, Papá Romeu mais Serra Golf, estou ciente, chama para o cancelamento, então ajuste na 0 no meio. 7 para 2 milhas do externo, vai cancelar no externo, mais Serra Golf. Poderia repetir a frequência do controle Salvador, por gentileza, o Xané 6259? O Xané 6259, correto, chama pronto para o segundo questionamento, portão 09. Para o cancelamento, Mike Serra Golf. Serra Golf, ciente. A regra é o instrumento cancelado aos 1 a 5 da presente descer com a esquerda para uma base pela direita na 7 e uma na final. Mike Serra Golf. Golf. Titan 3897, decolada zona 6, chama o controle Salvador 199.8. 198, boa semana, Sérgio. Base no 7, fica baixado, travado, Mike Serra Golfo. Mike Serra Golf. Para o táxi do Bonomerma 5, 124, Galeão, 3:42. Voo no 645, autorizado táxi via Índia, ponto espera da 10, chama a torre no noite decimal 95, ajuste o altímetro 1097. Ajuste o 1097, prossegue até a Índia, ponto espera, chama 295, Bonomerma 5, uma boa. Tá ligado, Mike Serra Golf, chama a pista livre. Ponto de espera da 10, pronto, gol 1645. Sente, gol 1645, autorizado a alinhar e decolar, vento 100 graus, 079. Livre, alinhar e decolar, pista 10, gol 1645. Tudo bom, Adão, boa noite, Papai Romeu Bravo, Vitor Servo. Papai Romeu Bravo, Vitor Tango, boa noite, prossiga. Já fiz algum campo, pouso, certifica, grande mamagem pela direita, 17. Ok, ciente, Bravo, Vitor Tango, chama na final do 17. Vai chamar na final do 17, Bravo, Vitor Tango. Ah, Golfo, não escuta? Liberou? Ok, gente, boa noite. Boa. Change, volume 45. Change, volume 45. Tango avistado, cheque o trem, pouso autorizado, 1-0 graus, 079. Tem pouso autorizado, 1-7, já está sendo travado, agora vem seu Tango. Azul 2781, pronto quanto a vitória da conquista? Pronto, 2781. Autorizado Sierra Bravo, Sierra Victor para Sierra Bravo, Quebec Victor, via DC Telefoto, ó. Nível de voo 160, saída Arbor, após uma posição Elefa. Decolando a pista 90, primeira curva direita, código 5077, controle de saída 1-9-8. Aspecto autorizado, reporta pista livre para Bata. 1-0, saída Arbor, após Elefa, pode ser pela curva direita, transponder 5077, controle 198, azul 2781. Azul 2781, cotejamento correto, reporte pronto, pushback acionamento, parte 3. Gente, reportará o azul 2781. Confirme, tem como coordenar essa liberação de restrição do 110 para o 272? Negativo. Mantenha 3 mil pés até 2,5 milhas do VR de Salvador. Sim, do 272. 6259, portão 9. Oxê? 6259, portão 9. Oxê, 6259, autorizado feedback acionamento, portão 09. Salô. Boa noite, está 3283, autorização Brasil. Está 3283, pronto, cópia. Tá 3283, autorizado CA Bravo, CA Victor, CA Bravo, Bravo Romeu. Nível 360, sai via Zulu 17, mal, versão de conforme. Sai da árvore após voo posição elefa. Decolada 190 com curva direita, código 5075 e controle de saída em 119.8. É só confirmar a saída novamente. Arbor após posição elefa. 360 autorizado para Brasília, decolada ATI, com curva direita, sai Arbor, elefa, após o Luno, 7. 50700, 198, posição 1, obrigado. Toma para a frente. 4283, cotejamento correto, chame pronto para o chiveque acionamento, portão 01. Salvador, é Portugal, 032. Portugal, 032, ready to push back and start. We'll be ready in 5 minutes, just to confirm that our fast plane is still active. That's affirmative. We'll be for more 4 or 5 minutes. Okay, thank you, sir. Oxalé 6259, autorizado táxi até o ponto de espera da 10 via Índia. Tom em 1 noite decimal 95, ajuste ao altímetro 0 no 7. Salvador, Portugal 022, we are ready for pushback and start. Portugal 022, you are clear to pushback and start, or start and pushback. Call me for tech. For pushback and start, call you for tech. Now, 022. Na 6259, autorizada a linha de decolagem, está no zero, vento 1, no 0 graus, 0619. A linha de volta está no zero, na 6259. Estacionamento está 3283. Está 3283 autorizado. Pushback em acionamento 01, chame táxi. Chamado. Na 6259, decolar 237, 119, decimal 8. 98, na decimal. Salvador, Papa Tango Lima Hotel. Papa Tango Lima Hotel, chama na curta final da nossa sede. Hotel. Alaska Lima Hotel. Cheque trem de pouso, autorizado, pista na 7, vento 1, 0 grau, 089. Trem de pouso checado. O Lima Pouso, Alaska Lima Hotel. Call 1077, go ahead. We might still need up to 5 minutes, but anyway, can we again confirm our view? I couldn't comprehend your transmission, could you repeat please? Yeah, so our first kind of we need about 5 minutes, but anyway, can we can you please confirm our view once again? Roger. You have, your front plane is already available. But we have another aircraft on your rear part. Is the airport 022 is already pushed and it's waiting for taxi. I could understand that you are requesting another 5 minutes to push back and start. There's no problem. Your flight plan is still available, still valid, and you could call me again in 5 minutes for push back and start with no problems. Yeah, copy that, condo 077, but anyway, please confirm our clearance, so take the plan for this book. Roger. You are clear from Salvador, Sierra Bravo, Sierra Victor, to Echo Delta, Delta Fox, via Apollo 10, then Natal, and then as flight plan en route. Flight level 210, book a departure, then depart transition. Departure from Bombay 10 after departure, left turn, squawk code 5021, and departure control frequency 119.08. Condon 077, take the transfer by Apple Zulu 10 on Antara, second route, ministry 210, squawk 5031, the rest is also copied and we are ready for pushback and startup. That's readback correct, Condon 077. Call me again for pushback and start. Condor 077 now ready for push back and start. Roger, Mate position waiting for... Condor 022, request taxi. 022, approve the taxi until A, being of gate number 6, and wait for push to hold departure for the Roger. Taxi still being of gate number 6, Pascal 022. Taxi, 3283, com 7 de vapor, 3 fichas, era com 3283, autorizado, ponto espera, Índia, torre 18.95, ajuste do altímetro no 0 no 7. Torre 1295, obrigado. Portugal 022, you are clear to a road point of runway 10. You are number 2. Tower 1 over 495 and altimeter 71017. Take to link point runway 10 and altimeter 1017. Now 022. Can you confirm the frequency for us, please? Now 022. Condor 077, clear to push back and start, coming for taxi. Condor 077, clear for push and start, call your taxi. Confirm, Portugal 022. In fact, can you confirm the frequency for us, please? Towering 118.95. 118.95, thank you. Rotan 3283, vai ter que aguardar na posição. Rotan 3283, autorizado a linha de decolar, vento 10 graus, 0619. Só para informação, vai ter que aguardar na posição, vai fazer um check aqui. Ok, sim, sem problema. Eu tô na Alfinha. 3197 aguarde Copa Galeão, prepare da El, lida após posição em Roma. Agora sim, o TAM 3283. Tá, pronto, espera da 10, pronto. Ele autorizado, linha de decolar, 110 graus, 0619, TAM 3283. A linha decola, TAM 3283. Portugal 022, clear to line up and wait for runway 10. Decolada 47, controle 1, 119, decimal 80. 198, bom dia, boa noite, tá 3283. Boa noite. Azul 2781, autorizado se tiver acionamento parte 3, chame táxi. Condor 0778, let's check the... Confirm? Condor 0778, let's check the... Condor 077, you approve the taxi into holding point runway 10. Tower 118-95 and altimeter setting 1017. Condor 077, clear to holding point runway 10, connect 1017 and tower 118-95.